Pode crer, moro, mano. Aí, RZO de grande estilo, movimento alternativo, original rap nacional. Fique esperto, moro, mano. Entrando na sua mente, só a ideia certa. Somos da Zona Oeste de São Paulo. Aqui dentro, ó, só consciência negra. Os careta que tiver aí, mundão afora, pensando que nós somos só neguinho de festa. E agora me sai, se for Zé. Pirituba é assim, assim que é. Durma no barulho e nunca mais ficará em pé. Eu moro lá na Sila, sei, o lugar já tá sujo. É só polícia e vagabundo. Bum, bum, tiroteio, macaco no seu galho. Tome cuidado, sai do meio, polícia tá chegando aí. Deus zica, seja um negro e vai perceber que ali polícia não tem dó de você. Pode crer. Torturam demais, te classificam demais. Problemas pessoais, não dá pé, o Brasil não anda. Só polícia extermina, elimina, põe em cana. Digo a você bem mais o que sei. Se acha que o Brasil não tá bom, para os ricos está bom. Pois eles sempre comem, não passam fome. E é o pobre que paga, sem saber que ele paga. Eu já nem sei, mano, qual que é. Às vezes fico só de mané, pois muito esperto aqui não para em pé. Só toma tiro, escreveu, não leu, já toma tiro. Quer aquilo, se vai olhar, então vai. Pirituba é assim, assim que é. Sem proceder, eu vou te dizer, não ficará em pé. Aqui bicho pega e não é pouco, é bicho solto. Por isso tome cuidado, todo respeito ainda é pouco. Pirituba é assim, assim que é. Sem proceder, eu vou te dizer, não ficará em pé. Aqui bicho pega e não é pouco, é bicho solto. Por isso tome cuidado, todo respeito ainda é pouco. Liberdade de merda, ai de quem falar a realidade que já é. Então se foda suas leis, pena de morte. Meu Deus, não permita isso não, pois isso é muito pior. Pois repare a polícia que nós temos aqui. Até juiz já se compra o que se vê por aí. E bem pior que AIDS, chamam de pedrinha de casquinha. Tem um poder de um baque, é craque. Meus amigos agora são farrapos, desnorteados, na noite acordados. Perderam sua honra para os traficantes, sendo eles antes inocentes estudantes. Agora a polícia sempre bate neles, de vez em quando mata um às vezes, só pra provar que eles são ladrões assassinos, que são perigo, estão perdidos, vai morrer. E sai sorte e não corre, não pode. Se corre, aqui é a morte. Quer reclamar, não pode. Sorri enquanto pode. Aqui sistema Brasil, repressão gera morte. Pirituba é assim, assim que é. Sem proceder, eu vou te dizer, não ficará em pé. Aqui o bicho pega e não é pouco, é bicho solto. Por isso tome cuidado, todo respeito ainda é pouco. Pirituba é assim, assim que é. Sem proceder, eu vou te dizer, não ficará em pé. Aqui o bicho pega e não é pouco, é bicho solto. Por isso tome cuidado, todo respeito ainda é pouco. Em toda rua uma bocada assim, agora viciada, o que não falta por aqui. É tanto faz, sim, pode vir, entendi. Mas vai morrer, morre, a vida é sua pra mim, tanto faz. Me lembro na antiga, ainda nem falei. Crack não havia e farinha se panei. É mão pra cabeça, nem pensa também. Mas respeito era de lei. Meu chapa, mas o que mais me dói é ver o crack na mão de moleque que se diverte de roubar playboy. E quando a polícia cata, cê não mata. Transforma esse cara no homem que mata. Eis a questão então, ser ou não ser. Agora escolha o seu caminho, só você pode escolher. Sei que é difícil, demora, tem que fazer história. Faça a escolha, espero demais que seja boa ou não. Se acha que é bom, ladrão, então vai fundo. Traça de tudo nesse mundo. Eu já sei que se falhar vai trombar o diabo. E é assim, D20 ou veraneio, cinza à noite. Já avisei, considerei, não dê vacilo. Perigo quer dizer que vem tiro. O que é aquilo? Então vai, tiro. Pirituba é assim, assim que é. Sem proceder, eu vou te dizer, não ficará em pé. Aqui o bicho pega e não é pouco, é bicho solto. Por isso tome cuidado, todo respeito ainda é pouco. Perituba é assim, assim que é, sem proceder eu vou te dizer, não ficará em pé. Aqui bicho pega e não é pouco, é bicho eu solto. Por isso tome cuidado, todo respeito ainda é pouco. Perituba é assim, assim que é. Perituba é assim, assim que é. Perituba é assim, assim que é. É assim, assim que é. Perituba é assim, assim que é. Perituba é assim, assim que é. Perituba é assim, assim que é.